Sally, de 14 anos, escreve cartas a Deus para tentar compreender o que lhe está a acontecer. Órfã de mãe, abusada pelo homem a quem chama pai, separada da irmã Nettie, privada dos dois filhos e oferecida em casamento a um homem que a maltrata, considera-se uma negra pobre e feia, até que conhece Sugar, amante do marido. Com a ajuda de Sugar, a mulher mais linda que ela viu na vida, Sally descobre não só o paradeiro da irmã desaparecida, mas também o próprio corpo, o prazer, o amor e, acima de tudo, a sua voz. Romance epistolar, composto pelas cartas que Sally endereça a Deus com uma honestidade brutal e pelos relatos de viagem que Nettie lhe envia de uma missão em África, A Cor Púrpura aborda temas como a violência brutal a que estavam sujeitas as mulheres negras no início do século XX, a relação dos negros com o seu passado de escravatura e a busca do espiritual num mundo cruel e sem sentido.